espinho, eu não vou desanimar. Jesus Cristo vai comigo, Ele é fiel amigo. Com Ele eu sei que vou chegar. Nem que o mundo se levante pra me parar da caminhada, eu não vou desistir, com Jesus vou seguir. Seguir na estrada, eu vou prosseguir, eu não vou desanimar. Quem pega no arado e olha para trás, não é digno de vitória. Jesus Cristo vai comigo, Ele é fiel amigo. Com Ele eu sei que vou chegar. Nem que o mundo se levante pra me parar na caminhada, eu não vou desistir, com Jesus vou seguir. Seguir na estrada, eu vou prosseguir, eu não vou desanimar. Para trás, não é dia.